lenciño o río, pra ver se así me utesquecería. Era a última lembranza do teu cariño que ainda tiña. Afundou devagariño cual noso amor, mas ouvía un día. Devolveu pra min, não quis aceitar, pois sabe tan ben que nunca jamais poso ser feliz en tua alegría. Te recordarei onde quer que eu vá, pois até o seu ficou tão sem luz quando comprendi que não eras minha. Joguei teu lencinho ao rio pra ver se así me te esqueceria. Era a última lembrança do teu cariño que ainda tinha. Afundou devagariño qual noso amor, mas ouvia un día. Devolveu pra mim, não quis aceitar, pois sabe tão bem que nunca jamais posso ser feliz en tu alegría. Te recordarei onde quer que eu vá, pois até o seu ficou tão sem luz quando comprendi que não.